1885, chama Recife, 133, decimal 25. 3325, boa. Salvador, boa noite, é o Papa Tango, Lima, Deus do Lula, Salvador, Max Ray. Lima? Papa Tango, Lima, Deus do Lula. Deus do Lula, ascendente, Santão. Deus do Lula, solicita voar para o Recife, tá? Papa Tango Lima Hotel Zulu, mantenha a proa 070. 070, Zulu. Lima Tazulu reporta 10 destino. Já está em destino autorizado pelo centro 150. Cruzado agora 1980. O Papatango Lima Tazulu descido autorizado até o nível 080. Desce 080, Zulu. Prossiga, Chelsea Rex. Papa Romeo Charlie Serra Eco. Autorizado a chegada da Mário, desce para o nível de voo 050. E o motor Zulu desce para o nível 070. 070, bom. Terra Kilo Delta, autorizado chegada a mar e desce para o nível de voo 060. Número 04, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 080, direção para 250. Quilo Delta, reduza para 2509. Papa Tango Lima, Hotel Zulu, para o curso do localizador, proa 080. 080, tá bom. Papa Romeu Charlie, Serra Eco, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado final, reporte estabilizado. 2012, reportado estabilizado. Papa Tango Lima, Hotel Zulu, desce para 3 mil pés, ajuste no 0. 3 mil, confirma ajuste. 1012. 1012, Serra Quilo Delta, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. 4 mil, o Gol no 604, desce para o nível 050. Serra, Kilo Delta, reduza para 2209. Câmara 662, tem pré-aprovado 370, copia? Afirmativo. Autorizado para Natal, nível 370, decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar, onde intercepta o pêndulo 110 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5466 no transponto. Estado Natal, nível 370, decolada 10, curva à esquerda, saída Puca, transição de par, posto par, intercepta o pêndulo 10 com par. 208, controle, 466, transição 3662. Então 3662, correto, porção 1, chama para ambos os backs também. Pode chamar, obrigado. Golo 889, informação é Rei Galeão 360, copia? Copia. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 110 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 110 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5470 no transponto. E o 889 da Gol, então, estou autorizado para o Galeão 360, conforme apresentado, decolada 10, curva direita, sai na DEL, linha depois fica interceptando a pêndulo 10, conforme apresentado. O controle é 208 e aloca 5470, Gol 889, portão 5. Gol 889, correto, portão 5, chama para outro aspecto também. Chamaremos, obrigado. Salvador, boa noite, o Charles Serraco, final de 9, baixado, checado. Charles Serraco, boa noite, reporte marcado, deixado de travar. 180 do VOR de Salvador. Zulu, deixa para 2, meu pai. 2 mil, Zulu. Serra Kilo Delta, deixa para 3 mil pés. 3 mil pés, Gol número 04, deixa para 4 mil pés, KNH 0012. 4 mil pés, 0012, Zulu 604. Metal Zulu ainda efetuando desvios? Positivo. Tá atrapalhando o tráfego? Reporta 7. Até dura, se eu tô visual com a 1-7, se possível, gostaria de cancelar e prosseguir visual para pouso na 1-7. Metal Zulu. Serra Kilo Delta, curva direita, proa 070, para interceptar o localizador. Imatel Zulu autorizado, prosseguir para aproximação visual pista 17, reporte para o cancelamento. Confirmando, a pista 17 só opera é visual para pouso, Lima até o Zulu. Positivo, já estamos com referência, propósito. E, se possível, ingressar numa base pela direita da Ouro 7, Lima até o Zulu. 7 Lima até o Zulu, inicialmente, proa da rotatória, plano instrumento cancelado aos 35, desça para 1500 pés. 1500, Lima até o Zulu. Número 604, corre à direita, pro 050, limite localizador. 050, limitado ao log, mano 604. Tem 4 mil? Mano 604, desça para 3 mil pés. 3 mil, mano 604. 591, na proa de pelo, acione a identificação, desça para 4 mil pés, QNH no 0 ou no 2. Dona, o trip 559, Ana. É presente, Dona, o trip 559. Então, Zulu, confirmando a proa ideal para rotatória, proa 113, confirme, já tem condições de voar na proa da rotatória? Positivo. Proa da rotatória, Lima até o Zulu. Positivo, tá aprovado aqui à direita. Terquilo Delta, desce para 2 mil pés, autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0. Localizador, está autorizado a interceptar? Primeiro, o número 04, corre à direita, proa 105 para interceptar final ILS X-Ray, pistão 10, aguardando para continuar a descida. Gente, a curva vai ter que ser maior à direita, porque já passou o localizador e está autorizado a final ILS X-Ray, o número 604. Afirmativo, é, se possível, pro 1-1-0, o voo número 04. Terra Eco, no solo, aos 38, livre à direita, no 2-1, decimal 9. Gente, livre à direita, 2-1-9, obrigado. 2-8-9-5-0. Delta, chame torre, 1-1-8, decimal 9-5. 95, obrigado. Para o final da 17, reporte terceira milha previsto, espero. Afirmativo, prosseguindo, Lula. Oi, Salvador, boa noite. Papapapá, Sierra, Kilo Delta. Sierra, Kilo Delta, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado travado. Escuta. Escuta, por gentileza. Nada de coisa, obrigado. Solo Salvador, Thiago Carreco. Tem outros dois comandos para o andar da Aerostar. Gente, o Thiago Serra Eco prossegue então o táxi agilizando na medida do possível via Juliette. E reporta passando através do 612, do portal 612 no pátio principal. Gente, ajuda. Juliette, reporta 612 no pátio principal, Thiago Serra. Tranquilo Delta, qual foi a intenção de pausa? Não entendi. Confirme, por gentileza? Entendi a sua pergunta. Tranquilo Delta, na escuta? Serra Kilo Delta está na sua escuta, sim. Confirma, por gentileza, intenções de pouso na 10? Sim, senhora, pouso na 10. Tá, firma. Bom voo. Charles Serra Eco vai ingressar via Juliette, vai seguir o follow viatura infraero no através do meia dúzia, vai seguir a mesma até taxi Mike, vai prosseguir após Mike, Quebec, me chamar novamente na Quebec para o cruzamento da 1735. Tá firme? Olha, são 12 milhas pra cabeceira, minha querida. Não, comandante, ele vai fazer espera na 17. Você vai pousar na 10 como número 1. Negativo, foi solicitado pouso na 1-7. 1-7. Tá na final já, até 1-7. Sem condição de efetuar a espera devido à altitude. Confirma a aeronave. Papatango, Lima Hotel Zulu. Tem livre pouso. Serra Kilo Delta, continua a aproximação aguardando o sinalismo. Serra Kilo Delta, tá prosseguindo no ILS pra pista 1-0. Gente, aguardando a autorização para pouso. Passou externo agora, baixado e travado. Afirma. Salvador, gol 9604, 3 milhas do externo. Reporta marcador externo, baixado e travado, 9604. Caramba. Serra Kilo Delta tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 11 nós, check trem. O trem está baixado e travado, livre pouso na pista 1-0, Serra Kilo Delta. Serra 3662, ponto de espera, ponto de espera. Serra 3662, mantém o ponto de espera e aguarde. Limotel Zulu no solo aos 4-2, confirme o pátio. Autorizado backtrack, reporte livrando ao 1-7. Positivo. Lem 120 decimal 8 e aciona 0165 no transponder. Na 10 tem prioridade para pouso, ok? E o senhor foi informado quando na aproximação de que estava previsto espera. Negativo, senhor. Bravo, confirmando na bata e o POB. Já estamos aqui passando o externo, ou no 604. No 604, o tráfego sua frente vai prosseguir para pouso na 10. Na 10? Afirmo. Então, passando o externo. Gente, continua a aproximação, vai reportar na DA. Gente, ou no 604. Gente, mantenha Quebec e aguarda para o cruzamento, Charles Serra Eco. Gente, ele matou a Zulu. Serra Kilo Delta na curta final da gente. Tem livre pouso na 10, 100 graus com 13 nós, Serra Kilo Delta. Serra Kilo Delta. Confirme? Nada? Tem livre frequência estacionar. Controle Salvador 35591, dá pra gente, pode voar para o externo, temos referência visual. Aguarde, o 35591 inicialmente Duna. Ok, podemos descer a 2 mil pés? 3 mil pés, 35591. Descendo a 3 mil pés, 5591. Mínimos, o gol no 604, tem condições de prosseguir visual com tráfego livrando a pista. 100 graus com 2 nós, livre pouso. Livre pouso, gol no 604. Gente, Serra, Kilo Delta, boa noite, confirma o pátio destino. Pés autorizado, pro de Simbra. Descendo pra 2000, voando Simbra, o 35591. Táxi o Gol no 889, tá com 124 a bordo. Campinas com 3,50. Savasca Bravo, livre Savasca, ficando pronto para o táxi. Espera a torre em 1,98,95, o ajuste no 0,02, mão. Obrigado, senhoria Taíndia, Ponte Vera, 1,895,612. Até a próxima. A separação muito estreita. Estão praticamente cruzando a pista e a aeronave também não foi instruída a liberar rapidamente. Ela ficou na cabine, em cima da pista, ainda com essa separação mínima. Poderia informá-lo para livrar logo. Gente, comandante, a separação é feita pelo controle, eu vou informar mesmo essa insatisfação. Muito obrigada. É, porque ficou essa indefinição de pouso na 17 ou na 10. E na verdade foi muitíssimo apertado. Gente. Azul 3662. Então 3662 tem livre decolagem da 10. O vento é de 100 graus com 12 nós. 62. Esse ano é ponto fora da África. Salvador, muito boa noite. Jogou 1889 aproximando-se. Quanto espera da 1 a 0? Pronto. Ali mantém. Pistão na 0. Gol no 889. Ali mantém. 10, 9, 9. Oscar Bravo, decola com prova do litoral sul, confere. Livre decolagem, o vento é de 100 graus com 179, decolagem da 17. Nome 04, não escuta? Vai fora decolou 49, controle 120, decimal 8. 28, boa noite. Romeu Oscar Bravo, controle 120, decimal 8. Bravo. Dan 3662, contato radar, suba para o nível 370, saída PUCA. 370, PUCA, possibilidade para danar 310. Afirmativo, aguarde o Dan 3662. Romeu Romeu Oscar Bravo, prossiga visual litoral sul, confirme a região de sobrevoo. Ilha de Taparica, Igreja Bonfim, depois pro Serra de Acuíndice. Tenta. Água. Solo, gol 1604, próximo a Juliette. 1604, Juliette, portão 02. Juliette 02, obrigado, gol 1604. O Delta pode prosseguir via Lima, ingressa na pista sentido 35 até Aerostar, me escuta até o porto. noite. Obrigado, boa noite. E, boa noite, 889 da Gol. Boa noite, Gol 1889, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, duas solicitações, senhor, 380 e pode voar Leda do presente? Leda, aguarde, o 380, Gol 1889. Desculpa, eu entendi, está atualizado Leda? Leda, afirma. Obrigado, Prado, Leda, guarda 380. 5591, da visual, com a Leda. 5591, cheque de trem de pouso, chame torre em 1 no 8, decimal 95. Baixou, travou, 5591. Torre Salvador, 35591, estabilizado no ILS da 1-0. Baixado e travado. Tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 12 nós, 5591 da trip. Livre pouso no 0, trip 5591. Boa noite, TAM 3858, ciente da informação X-Way, portão 3, autorização Fortaleza. TAM 3858, boa noite, informação X-Way confere, Fortaleza, autorizado nível 370. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, Momo transição Froti, onde intercepta pêndulo 1-9 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5467 no transponto. Gente, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da pista 1-0 com curva esquerda, perfil Momo, Froti, intercepta pêndulo 1-9. Após confronto, 120, decimal 8 ao controle, acionando 5467, protegeu o TAM 3858. TAM 3858, portão 3, chama pronto, chame aí que você não mente. Gente, TAM 3858. TAM 3662, autorizado nível 310. 310, obrigado. 1889, Centro Recife informa negativo, nível 380, suba e mantém nível 360. 360, 889, obrigado. Na escuta, quando for possível, vou abrir. Entre. TAM 3662, chame Centro Recife 1026, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 2685, 25, boa tarde. Boa tarde. Salvador, TAM 3858, pushback, acionamento. TAM 3858, autorizado, reporta ataque. Autorizado, TAM 3858. 5619, trip. 219, obrigado. Salvador, 5591, livrou, tá entrando. Trip 5591, boa noite, táxi Alfa, Juliette, ingressa no pátio 3, atento ao sinalizador. Autorizado via Alfa, Juliette, e para o 43, eu tenho 55 na zero. Zero, voo 889. Voo 889, chama o centro, Recife 133, decimal 25, bom voo. Obrigado, até boa noite. Boa noite. Voo 92, voo 2? Voo 92, voo 2, o controle. Autorizado para baixo de 50? Com excelente? Sim, autorizado Duna, voo 92, voo 2, autorizado. Sinal ILS, X-Ray, pistão 1 a 0, reporte estabilizado no localizador. Duna, 2 a 0, zero, boa noite. Acione a identificação dessa via chegada a Banff para 4000 pés, que é legal no 013. Afirmo, tô 3858, prossiga. Então, problemas técnicos, se necessário, retorno o pushback e retorno para o finger, ok? Constante em coordenação com a empresa. Ok, já estamos aguardando. Então 3858, tem algum estimado para retorno, pushback e táxi? máximo estimado 5 minutos, nós estamos aguardando para o senhor retornar. Tchau 3858, em coordenação com a EFRAG, pode prosseguir, retorno pro Finger, reporta novamente, iniciando, pois. Ok, então autorizado o retorno, informaremos, tchau 3858. Caso 498, acione a identificação, desça a via chegada Mari para nível 050, QNH1013. O 9810 desta via para 2000 pés, autorizado final e LS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Na 013, X-Ray da pistão na zero, reportará estabilizado, 9810. Fala da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta pêndulo 19, segue conforme rota do plano de voo. Controle 120.8 e aciona 5476 no transponder. Cliente autorizado 370 para Fortaleza na APSULU 19, decola da 10, curva esquerda, Momo, transição Froti, 120.8, controle 5476 no transponder, gol no meio 04. Gol no meio 04, correto, portão 2, chama para o desbeck na mesa. Portão, obrigado. Salvador, ou 9212. 9212, continua a aproximação, reporte, marcador externo, baixar o travado. No externo, trem baixo travado, gol 9212. 9212, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 10 nós. Livre pouso, gol 9212. Salvador, TAM 3858 estacionado, Singa 3. TAM 3858, sem livre puxa, reporta táxi. Eu só confirmo TAM 3858, você retornou, se tiver problemas técnicos, você informará para a nova coxa, ok? Ah, ok, ciente, TAM 3858. Com a 298 DCV para 2000 pés, Kennedy no 013, autorizado. Final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Acione a identificação dessa via, chegada a bunker para 4000 pés, QNH no 013. Usado, Rio 98 na zero. Rio 98 na zero, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, grato. Boa noite, Rio 98, ala zero. Gol no 9, gol no 9, 2 e no 2, sala zona 0, no 2 e no 9. 2 e no 9, daqui a pouco, às 2 e no 2. Até, Rio 98 no 0, livre pouso na 10, venta de 100 graus com 9 e 9. Livre pouso na 1 na 0, para o Rio 98 na 0. 2, 2, Índia, Romeu Sobral. 1013 e 1209. Romeu Sobral para a Serra Índia com Índia, informe visual coloca de pouso. Mantenha 500 pés ou ajuste padrão. E a Alfa Juliette ingressa no Pátio 3, atenta ao sinalizador. Alfa Juliette ingressa no Pátio 3, atenta ao sinalizador. Trip 5218, acione identificação. Pro de Itape para a chegada Mari, desça para o nível 050. Pro de Itape, chegada Mari, por 050, 5218. Azul 4235, está autorizado ao final do ILS Rei, desça para 2000, informe no localizador, o ajuste padrão. Sim. 4298, informa o helicóptero à sua esquerda, mantendo entre 500 pés a 1 mil pés. Não irá interferir na sua aproximação. Sim, 2x2, mesmo. Chame agora a torre 1895, tomou pouso, azul 4298. Obrigado, até mais tarde. Salvador, boa noite, azul 4298, está passando duas. 4298, aposto marcador externo, baixado e travado. Eu gostaria. Passando sim, para baixar e travado, 4298. Sinitre pouso na 10, vamos fazer 100 graus com 11 nós, azul, 9298. 4298. Sinitre pouso na 10, 4298. Trip 5218, reduza para 2209, é o número 2 na aproximação. Trip 5218, reduza para 2209. 2209, 5218, desculpe. Frequência livre, Romeu Sobral, seu pouso.